gente! Acabou a aula! Espero que vocês tenham aproveitado bem o tempo, porque ele é muito precioso. E não se esqueçam, ontem já era, hoje é o dia. E amanhã a gente se fala de novo aqui no Neymar. Tchau, tchau! Hora certa. Ótima hora para cuidar da educação.